2005. Fumo maconha, cheiro cola pelas ruas, peço esmola na classe do sem escola. Vou viajar agora, não dá pra aguentar. Tabaco pra começar, cachaça pra continuar e crack pra terminar. Quem me vê desvagabundo classifica no segundo. Fruto podre dessa terra, o fruto podre desse mundo. Que nada de bom tem pra me oferecer. Na rua eu nasci, cresci, na rua eu vou morrer. Me chame de Zé, de Paulo ou de João. Só mais um que não tem teto, só mais um que não tem pão. Sei que tem o estatuto, tem uma constituição. Também sei que como eu vivo, um terço da população. Diferente dos marajás e seus palácios reais, esqueceram que pra Deus todos somos iguais. Um não tem nada e o outro tem demais. Essa é a faca que corta o bolo das camadas sociais. Me chame de Zé, de Paulo ou de João. Me chame do que quiser, menos de irmão, porque família é unida e aqui não tem união, e sem união é impossível a revolução. Me chame de índio, de latino ou de negão. Me chame do que quiser, menos de cidadão, porque eu não faço parte do progresso dessa nação. Me chame de mendigo, de indigente ou de pagão. Infelizmente, ninguém me ajudou. Infelizmente, de nada adiantou. Lembro vagamente de quem por mim orou. Lembro vagamente que Jesus me perdoou. Fumo maconha, cheiro cola, morro um pouco a cada hora, porque os playboys me chutam como se eu fosse uma bola. Com certeza eu poderia hoje ser um doutor, mas dessa especialidade conheci somente a dor. Fedendo a mijo, cobertor, só da fogueira o calor. No olhar o preconceito e a falta de amor. Somos muito mais que mil, muito mais que um milhão. Sem casa, sem trabalho, sem alimentação. Sem conhecer o chamado direito do cidadão. Sem conhecer o sentido de confraternidade. Não conheço a lei, só conheço a repressão. Pra onde voa não sei, só conheço a direção. Me chame de Zé, de Paulo ou de João. Me chame do que quiser, menos de irmão, porque família é unida e aqui não tem união, e sem união é impossível a revolução. Me chame de índio, de latino ou de negão. Me chame do que quiser, menos de cidadão, porque eu não faço parte do progresso dessa nação. Me chame de mendigo, de indigente ou de pagão. Me chame de Zé, de Paulo ou de João. Me chame do que quiser, menos de irmão, porque família é unida e aqui não tem união, e sem união é impossível a revolução. Me chame de índio, de latino ou de negão. Me chame do que quiser, menos de cidadão, porque eu não faço parte do progresso dessa nação. Me chame de mendigo, de indigente ou de pagão. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abra a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Sindicate, ministro, Jesuri, primeira infantaria. Sindicate, pra sempre.